Salvador, boa noite, voo 6113 para autorização Brasil. Salvador 3, muito boa noite para a Brasília, nós temos aprovado 360, copia? Copia. Autorizado Brasília 360 via Zulu 107, decola 10 com curva à direita, saída Arbor Elefa. O controle opera em 119 decimal 35, aciona 5038. Autorizado 360 para Brasília, Zulu 107, decola da 10, curva à direita, saída Arbor Elefa. Controle 1935, acionado 5032, com 6 correto, quando pronto, em posicionamento no 04. Passará. Então, 3603, 107, puxa acionado. 3603, puxa acionado. Autorizado, sanitário. Tá, acionará. Azul 470, sua identificação, desça via chegada Mari, 2000 pés, ajuste 1012. Via chegada Mari, 1012 até 2000 pés. Parcelo 701. Para o táxi, um POB de 145, autonomia de 4 horas, ao Fernando Galeão. Confirme apenas o POB. 145. 145, sim. Via Índia e Alfa e no ponto de espera Sama Torre, 18 decimal 6, Ultra 3603. Índia Alfa, 18,6, obrigado, boa noite. Scan 3662, a sua identificação. Deixa ver a chegada da área 3000 pés, ajuste 1013. Mantém o perfil do Scan 3662. Azul 470, sua data na ILS é porta estabilizada. Dois na Pro de TAP. Pro de TAP para 3662. Scan 3662, desce via 2000 pés. Scan 3662, desce via 2000 pés. Confirmo, 3662 a 2000 pés? Afirmativo. 2000 pés, 3662. Agora 3603, a linha cola pista 1-0, vento 1, centena 10 nós. A linha da cola, 1-0, TAM 3603. Então 3858, a sua identificação desse via, chegada Mari 3000 pés, ajuste 1013, redução dos 2509. Oceano M3 no zero, a sua identificação da SV chega da Mari 4000 pés, redução a 2509. Chama a tira, chegou 4000, deixa o 09, Oceano M3 no zero. localizado no ILS 4070 azul, campo à vista. Azul 4070, completo sinal ILS, torre 1 noite, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite. No 885, 1-2 Guarulhos 360, copia? Autorizado, Guarulhos 360, via Pazulu 21, decola pistão 1-0 com curva direita, saída Arbor Elefa. Controle e opere em 1-9, decimal 35, aciona 5-0-3-3, cotejo. Está travado? Positivo. Controle o 3662, pode aumentar a velocidade, Afirmativo, 3662. 2-0, 9-3662. Controle Salvador, boa noite, 3603, cruzando 1900 na saída Arbor. 3603, contato radar na decolagem, subando o voo 360, saída Arbor Elefa. Arbor Elefa 360, tá, 3603. Confirmar o vento pro 4070. 1-0-0 graus, 1-0-9. Obrigado. Copiei, confirme por gentileza. 3-5-2-1-6-1-0 para Aracaju. 3-5-2-1-6 para Aracaju. Demos coordenar com o centro 150. Examinador, autorizado na ILS, é posto estabilizado. Autorizado, ILS. 190, reportará estabilizado, 3662. Então, 3603, pode voar Arbor da presente? Da presente, Arbor, então 3603. Presente, Arbor, 3603. Decimal 35, aciona 5041 no cotejo. 0 para Aracaju, Cuca, Aracaju, 2 para Lucas Ponte, 9, controle 2. Correto, quando pronto, em posicionamento no, na área remota ou no 3. Então, 3258, redução 2209. Reduz para 2209. Para o táxi do voo 9603, 3:50, alterna Campinas com 154 a bordo. O que é o B? 154. Sim, sim, em alto ponto espera, torre 186, ajustado no 013. Índia e Alfa, 2-6, ponto espera, 1-6-3. Azul 4070, no sinal Alfa 4, assinando 2-1, no decimal 9. 2-1, 9, boa. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4070, boa noite. O Azul 4070, boa noite, prossegue Alfa, reportando com Juliette. Prossegue Alfa, reportando com Juliette, Azul 4070. 224, muito boa noite. Confirma a posição? Sim, sinal remoto 114 para Juazeiro do Norte. Aguarde cópia. Prepare a saída Momo. Momo, choque. O 2224. Antônio, poderia coordenar para o TAN 3603 a presente voar Obdude? Aguarde, TAN 3603. Guardando, graças. Oi, Salvador, boa noite. Comando 3, posso estar na pronta? Boa noite, comando 1003, a linha cola pistão no zero. Eu estou na centena, no graça. A linha cola da 1 no zero, no meio 1 no 3. Zona LS, 3662. TAN 3662, complexão ILS, torre 1-2, pessoal meio. TAN 18-6, mano. TAN 3858, desce 2000 pés, ajuste 1013, autorizado na ILS, reporte estabilizado, redução 1909. Para 1909, para 2013, mapa de 9 ILS. Um 1-2-2 decimal 8, alterna 1-2-6 decimal 0. 3, decolador, 50, sem controle, 0935, 0935, no 603, boa noite. Passou externo, baixado de travado, tá 3662. 3662, pouso autorizado, pistão no zero, entrou no 20 grau e 10 mais. Desde pouso, 3662. Oxanai 63 no zero, desce 3 no pé. 3 no pé, Oxanai 63 no zero. Controle, boa noite, gol no 603. Gol no meio no 3, contato radar na decolagem, gol no voo 360, saída Arbor Elefão. 360 na Arbor Elefão, no meio no 3. 0, copia. Autorizado Juazeiro 350, via Pêsulo 19, decola pistão 10, com curva à esquerda, saída Momo Flock. O controle opera em 11935, aciona 5042, cotejo. 3858, complexo na ILS, torre 11.6, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, vai chamar a torre, 12.6, cuidado com você. Tem posicionamento na área remota. Canal 6310, desce 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 autorizado ILS, reporte estável. Canal 6310. Salvador, Guarulhos, que é o 3858, Machado Cavado, passando agora o externo. 3858, boa noite, é número 2 para pouso, informarei para o Salizer. Aguarda para o Salizer, 3858. Dois falou 5-3, chama no 2-1 no Nacional. 1-2-1 no Nacional, 3662. Sou Salvador, boa noite, está 3662. Livrou, está feito tudo. O 3662, prossegue alto, reportando para Juliette. Consegue na Alfa, reportar na Juliette, tá 3662. Estacionamento 310, complete na ILS, torre 1-8, decimal 6. 2-6, boa noite, eu posso me estar no Baixado de Trabalho. Juliette para o 08. Juliette para o 08, na 3662. Externo, baixar de chacada, está na 6310. Xará, 6310, agora em pista livre. Vento a centena, 99. É 3-0, guarda. 3858 no solo 55, chame 1-2-1 no decimal 9, Oliveira. 1-2-9, ligando aqui, 3858, prossegue Alfa, reportando para Juliette. E a Alfa, reportando para Juliette, está 3858. Atenção, está ingressando no 08, tem livre posicionamento no, na área remota, chame táxi. ...3858, segue via Juliette para o 03. Juliette para o 03. 185 no 09 irá aguardar. Nós temos o passaredo pulsando no 14. No 0, sala 58, chame 1219. 19, seja. Ou 1613, chama Recife, 1288, alterna 126, decimal 0. 288, 160, 1613. Isso no 0. Bota lá no seu CDS.